A melhor música dos anos 70, 80 e 90. E que tal se agora começássemos a recordar mais uma vez música fantástica dos anos 70, 80 e 90? Boa ideia, não era? Hoje na nossa Jukebox proponho-lhe mais três canções espetaculares. A primeira delas, Wax, Bridge to Your Heart, em 1987. Depois recuamos um pouco no tempo até ao ano de 1981, em que Rod Stewart gravava Tonight I'm Yours, um disco que fez sucesso, entre outros, com o tema Young Turks. Finalmente, um solo daqueles de se lhe tirar o chapéu. Alana Miles, Lover of Mine, 1991. Estão feitas as apresentações da nossa Jukebox? O que importa agora é mesmo curtir esta música. Vamos a isso! Jukebox. You've been gone for so long. Jukebox. Why do I feel like I'm losing you? Will it ever become what I've always wanted it to? Tell me I'm the lucky one. How can you say that when it breaks my heart to see another woman with you? Oh. So bad, I wanna hold you in my arms. Make me feel like you wanna be a lover of mine. After we've said all there is to say, am I still in your heart, or am I just in your way? My desire for you is running wild. Jealousy, dangerous time. When I see you looking at another woman that way. Oh, lover of mine. Oh, lover of mine. When it hurts so tudo praticamente dito em relação a mais esta emissão da Caixinha Mágica. Tivemos Wax, A Bridge to Your Heart, ainda Rod Stewart com Young Turks e finalmente esta balada, este baladão de Alana Miles, Lover of Mine. Sem dúvida que é um grande prazer recordar as melhores canções. E para isso, está cá a nossa Jukebox. Ouça-a na sua rádio favorita. Jukebox.